0 no 4. Felipe, pouso no 3689. Estabilizou, LS 1645. Foi 1645, chame Torre Salvador. 1-8, 195, boa tarde. 1895, boa, até lá. Salvador, gol no 1645, LS 190. 45, reparte a campo à vista. Pode ter avistando, gol 1645. Azul 6919. Prossiga, 6919. Chance do Recife, frequência 12. 8, decimal 35, bom voo. Recife, o azul 6919. Bom voo. Visual, gol na 645, 2000 pés. Aguarde pista livre. Guarda. Então 3680, solo 27, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, 380. Certo, até de volta, local de pouso. Quente, bravo, Serra Sierra, frequência livre, bom pouso. Graças, frequência livre, Serra Sierra. Posicionado 643, 69 km, desvia direita pro 1030 por 15 meses. Big desvios 6143, após desvios, voa na proa da posição Duna, está autorizada a descida até 2000 pés, ajuste no 014, sem restrições. 7, após desvios, voa Duna, 2000 pés, no 014, ajuste 6143. Aerostar? Autorizado, após cruzamento livre táxi, 45. 45 no solo 30, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. Direita 219, boa. Dispensado as restrições de altitude, desde que mantenha 2.000 pés, ajuste a altimetro no 0.4. O 08506. Desde que mantenha 2.000 pés, dispensado as restrições de altitude na chegada a Bonfim, ajuste no 0.4. Autorizado o final do IAVS X-Ray para a pista 10, reporte no curso do localizador. Autorizado IAVS, vai reportar estabilizado, 6143. Cruzamento, após de Vitax a Baité. aliás, estacionário 6143. 6143, complete aliás, chame torre, 1118, 1095, boa noite. 18095, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, estacionário 6143. Deixa o chão em 6143, campo à vista? Ainda não, tá. Vai te avistando. Pode ser. Poderia confirmar a condição da sexta? Agora avistou o chão em 6143. Pista úmida, mais molhada no terço médio. 7, 6143. Autorizado, pistão no zero, ventou no 60 graus, com no 0,12, altímetro no 0, no 4. 7, virpósito, pistão no 0, achar 6,143. Salvador, uma boa noite, o azul 2591, aproximando-se do ponto de espera da 1-0, em quantas estão? Cliente, ao chegar no ponto de espera, ali mantém 1-0, azul 2591. Aliar e manter na 1-0, azul 2591. Solo 39, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Livrando à direita, 1219, 6143. Avião na linha decola da 1-0, ventando 50 graus, com no 0-9. A linha decola 1-0, azul 2-5-9, não autorizado. 2591, decolado aos 42, chão, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, tenha um bom trabalho, 2591. Controle Salvador, boa noite, azul 2591, decolando, saída coral 1 alfa. 1208. Obrigado. Coral 1 alfa, na sua escuta. Azul 2591, contato radar na decolagem, suba via saída coral 1 alfa, para o nível de voo 160. Coral 1 alfa, via 1160, atenção, 2591. Cinco nove um na sua escuta, prossiga. Pode prosseguir, Marinha. Vamos anotar sua afirmação. Das informações, o corredor é forte, né? Vai passar para o controle. Controle Salvador, azul 2591. 2591, é o Marinha 7102, que passou a informação. Afirmo, senhor, para a ponte do 7102 da Marinha. Ah, qual a posição dele, por gentileza? Agora 6 minutos, ingresso no corredor forte. Pode informar ele, por gentileza, para reportar passando através do... Pode tirar 20 milhas de Salvador. 20 milhas para Salvador, azul 2591. Reportará. Marinha 7102, azul 2591, na escuta. Isso, companheiro, tenha um bom trabalho, um bom pouso. Na linha decola da 1-0, vento no 60 graus com 9-9. Linha decola da 1-0, 6-2-0. Oi, na proa de Duna, desça 2.000 pés, autorizado final do IADSXE para a pista 1-0, reporte localizador, força aérea 8506. Direto Duna, reportará localizador 8506. Polo 966, senhor, identificação, desse mantém nível de voo 050, vigilância, chegada a Bomed 1, no ajuste, 1014. 6201, decolar 247, um controle 120 decimal 8 com voo. 208, pode ir. Você precisa manter a sua frente? Eu desvio os 1966, após reassume na proa de ITAP. Controle, boa noite, Xané 6201, decolou, vai livrando agora 1900, escuta. 6201, contato radar, suba e mantém nível de voo 360, da presente vou escolher a direita na proa da posição Leda. Leda, da presente pela direita, 360, Xané 6201. Estabilizado no localizador 8506. 8506, chame para o Salvador, 18 decimal 95, boa noite. 1895, grato, boa noite. Salvador, Força Aérea 8506. Fui, aliás. 8506, reparte campo à vista. Reporta lá. Pouso autorizado, pistão no zero, pistão úmida, vento 150 graus com 119, altímetro no zero no 4. Autorizado, pouso, pistão no zero, Força Aérea 8506. Salvador, boa noite, Azul 4206, Ponte Espera da 10, pronto. A gente mantém o ponto de espera? Mantém, 4206. Sete 1102, prossiga na aproximação via corredor forte após Interlagos, reporte ingressando Interlagos. Ajuste a ciúme de Salvador 10 no 4. 04, reporte ingressando. Chame 6201, chame Centro Recife em 128, decimal 35, bom voo. 2835, boa noite. Bolo 966, após desvios, vai na proa de Duna, vê se mantém a 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Autorizado o final do IADS X-Ray para a pista no 0. Foi de Duna, deixamos para 2000, autorizado X-Ray na pista no 0. Livre táxi nessa frequência para o pátio militar. Contrário no hotel, o Instituto 02, para o bolo. Zero meia, pista livre? Exato, gente, frequência livre, estacionar. Grato, boa. Azul 4206, autorizado decolar, pistão no zero, vento 160 graus, com 1 no nosso. Autorizado decolar, azul no zero, azul 4206. Azul 4206, decolador 57, um controle 120, decimal 8, bom voo. 208, Azul 4206, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 4206, tá na PUCA, passando 810. 4206, contato radar, suba via saída PUCA para o dia de voo 330. 330 via PUCA, Azul 4206. Azul 2591. Acabou 25 no avião? Afirma, orientação do controle Leos após Coral, direto posição Raíra. Direto a Raíra após Coral, 25 no avião, obrigado. Salvador, Marinha 7102, ingressar para o Rio Interlagos. Frente Marinha 7102, reporte no FEASA. Confirma, passa no FEASA. Afirmo, reporte quando passa no FEASA. 02. Controle Salvador, azul 4206, desvia esquerda para 050 por 1 a 5 milhas. 7, livre de desvio, azul 4206. 4206. Marinha 7102 é parte de asa. Você pode falar de asa. Mantenha nível de voo no 60, chame controle Ilhéus, frequência no 20, décima 1. 1201 agora com Ilhéus, 2591. Tudo bom, voo. Informamos Boeing ingressando em LS próxima à duna, reporte visual com o mesmo. Não visual, já está na vertical de rotatória. Tente, siga para enrimar, reporte enrimar. É, tem condições de reiterar o 102, não conhece a área. Bem, 7102, mantenha presente posição, será o número 2 para pouso na 10. 02, estou mantendo a posição rotatória. No ILS, é 3, gol 1-9-6. Gol 1-9-6, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 1-9-8, decimal 9-5. 2-9-5, obrigado. Azul 4206, chame o centro Recife na frequência 1-2-5, decimal 4-5, alterna 1-2-6, decimal 8-5. 2-5-4-5 e 2-6-8-5? Firmo. Estou em Salvador, boa noite com o 1966, não se escuta. Boa noite com o 1966, parte Campo à Vista. Atenção. Você confirma a chuva na Soberosa? Negativo. No momento, tempo bom, pista úmida. Sim, obrigado. 7102, banho está agora a 5 milhas, é parte visual com o mesmo. Sete 102 da presente, segue para sinal da 10, será o número 2 para pouso. Sete 102, copiou. Dona 66, pouso autorizado, pistão 0, pistão úmida, vento 1,70 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 5. E a Valência 102, está seguindo já para o sinal, está visual com o blog nacional. Pegar o número 2 para pouso. Afirmo, ingresso na final, segue com o número 2 para pouso atrás do Boeing, o Marinha 7102. 02. Boa noite, Otan 3283. Ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, Otan 3283. Mantenha o ponto de espera. Mantém, Otan 3283. Polo 966, solo 06, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, na 966. Salve, Maria 702, mantém na base, está travado. Sente vento no 70 graus com 1 no 9, altímetro no 0 no 4, guarde pista livre. 02. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, com no 1 no 9, altímetro no 0 no 4. 02. Amanhã 702, estou seguindo a sala 0, vai para liberar a segurança. Confirme. O Amanhã 702 vai liberar a segunda à esquerda, tá com isso aí. Estou seguindo a sala 0. Gente, táxi nessa frequência para o pátio militar. 02. Tá 3283, ali mantém no 0. Ali mantém na 1 no 0, tá 3283. 7102, solo 09, táxi nessa frequência para o pátio militar, frequência livre ao estacionar. 02. Alisado, pessoal. Boa noite, João 869, ponto de espera opcional 0, pronto para a decolagem. 3283, autorizado a decolar, questão no 0, vento 170 graus, cono 5 nós. Boa noite, 69, após início da corrida da aeronave à frente, ali mantenha no 0. Precisado ali, mantenha opcional no 0, após a decolagem do carro, boa noite, 869. Decolado ao Zuno 1, chama controle 120.8, bom voo. É, passando a controle 208, obrigado, bom trabalho, boa noite. Controle Salvador, boa noite, usando 3223. Controle 3283, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, saída Arbor 1, após 2000 pés, autorizado VAR Elefa. Na Arbor 1, para 340, após 21 pés, direto de retém, portão 3223. Autorizado a decolar, questão no 0, vento 160 graus com 1,612 de nós. Autorizado a decolar, pista 10, com 1,869. Uso 2712 pronto. Ground crew ready. Blue 2712, after traffic in front of you has started takeoff, clear to line up and maintain runway 10. F6S, line up at white 712. Decolado 1-4, controle 120.8, bom voo. Esquadrão 208, boa noite. Boa noite, Melan. Salvador, Gol no 869, Arbor 1 no Eletro. Gol no 869, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para nível de voo 360. Sobe via Arbor 1 para nível 360, Gol no 869. Two 712 cleared for takeoff runway 10, wind 160 degrees with 1 far knot. Cleared for takeoff 10, 2712. Azul 2712, airborne at 16, call departure 120.8, have a good flight. That's 08, Azul 2712, good day. Good evening, Azul 2712, passing now at 1300 on clear departure. Azul 2712, radar contact on departure, climb to flight level 170 via Kondi departure. Fine, clear by level 170, Azul 2712. Azul 2712, you're clear to fly Kondi intersection. You're right, Kondi intersection, Azul 2712. Boa noite, 645 da Gol, ponte espera da 0, pronto. Bolo 645, ele mantém no 0. Ele mantém no 0, Gol 645. Chama 3283, chama o centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. 145, autorizado a decolar, que estamos 0, vento 170 graus, como 2 nós. Decolar em 190, agora 645. Decolado aos 20, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Um 645 decolado. Bono 645, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saindo ação, voo 1 após 2000 pés, autorizado líder. Samo 1, confirme, após que nível? Bono 645, após 2000 pés, autorizado líder. Após 2000 Leda, Gol 645. You are clear to fly Alfa Romeo 363. Direct Alfa Romeo 363, Azul 2712. A linha decola da 10, vento 170 graus, com 1 meia dúzia de nós. A linha decola, 62, pronto. Azul 2712. We're gonna need some deviation at this weather. Confirm your heading. We're now flying heading 065, 712. Altitude 712, confirm for how many miles you're gonna maintain this heading. About 100 miles. Encerra aqui no Índia 260 para 145. Encerra aqui no Índia, aguarde. Altitude 712, confirm, 10 miles. If I'm aware, we're gonna now fly direct, fly heading 030 for about 5 miles, altitude 712. Roger, 2712, clear deviation, after deviation, fly Alpha Romeo 363. Clear after deviation, direct Alpha Romeo 363, as 2712. Stop.